dentro sé. Bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission À Fleur des Pieds avec Christina, 1h30 de musique latine et nous débuterons cette soirée avec Miguel Misande, son titre Joby Joba, suivi de Polo Landra et Addictor. Me dan temblores, no consigo caminar y se me marchita. gustan las flores. Tengo mono de tus huesos. Soy adicto a tus sabores. Por la calle de tu beso un día acabé perdido y ahora cargo con el peso de haberte conocido. Por la calle de tu beso un día acabé perdido. Vuelo libre pero preso del veneno que bebió. Mis zapatitos no se detienen, que no dejo de pelear si mi mundo no se sostiene. No cambio tu presencia por síndrome de abstinencia. Sabes, la desdicha me acompaña como sangrada amapola, pobrecita de mi alma y que nunca se vio tan sola. No escucharé lo mal en otra caracola. Por la calle de tu beso un día acabé perdido y ahora cargo con el peso de haberte conocido. Por la calle de tu beso un día acabé perdido. Vuelo libre pero preso del veneno que le dio. Por la calle de tu beso un día acabé perdido y ahora cargo con el peso de haberte conocido. Siempre caído solo en frío porque soy un adicto. Oh, oh. Et on continue avec les Fantes 27 con Al Olvido suivi de Robbie con Nada que perder. Quiero saber que soy para ti, porque siempre que nos vemos se me olvida decir que ando muy confundido. Tus besos son más fríos y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos. Ando siempre en la nada, se hace de noche y no llama. Me dice mejor mañana, que ella tiene otros planes. Y yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero. Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo. Esperaba ser el primero. ¿Cómo hacemos? Si debo de mantenerme cerca o más lejos, porque ahora pesa rápido y antes era lento. Ya no lo entiendo, estoy que me pierdo en esas noches cuando fumo y bebo. Parece que soy un zombie, ando medio muerto. Pasa que intento entenderte y no te entiendo. ¿Cuál es mi puesto? Si voy primero o voy tercero. Son más fríos y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos. Ando siempre en la nada, se hace de noche y no llama. Me dice mejor mañana, que ya tiene otros planes. Y yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero. Pero estamos lejos de sentir lo mismo. Lo mismo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero. Pero estamos lejos de soy para ti. Porque siempre que nos vemos se me olvida decir. De tiempo que me cuesta hablar, como un miedo a no saber estar donde los demás me piden que esté. Miedo no sé bien a qué. Cada día creo un poco más que la edad nos va haciendo callar. Ya no digo tonterías por decir. Me asusta lo que creen de mí. Ahora olvidé todo cuanto he aprendido. Si ha de hacerme tanto daño lo que guardo en el cajón. Regalo al olvido todos y cada momento. Y hasta hoy llevaba dentro. No los quiero junto a mí. Si no regalo al olvido. Creía que hacerse mayor otorgaba algo más de control. Por lo menos mi caso no es así. Hay cosas que no sé decir. Me confunde la gente al pasar. Pánico a encontrarme a alguien y tenerme que parar a saludar. No se me ocurre qué decir. Al olvido, todo cuanto he aprendido. Si ha de hacerme tanto daño, lo que guardo en el cajón. Regalo al olvido, todo si cada momento. Y hasta hoy llevaba dentro, no los quiero junto a mí. Voy a dejarlos aquí. Mientras salgo a pasear, alguien se los llevará. Y así quizás al volver, puede ser que ya no esté. Iré solo por el callejón, escondiéndome de los demás, quizás. Nadie me vea correr. Cuánto he aprendido, si ha de hacerme tanto daño. prochain groupe à venir sera Tierra Santa, Mi Nombre Será Leyenda, suivi de PXNDX, Procedimiento para Llegar a un Común Acuerdo. Yo sé que soy poco superficial y que me manejo en la à venir sera Funzo et Babilou avec son titre Palante, suivi des Utsanza con Laisai Laisai. Tal vez si no será igual, como se importara. Cuatro reventas con rock and roll de madrugada. No salgo a fumar con nadie, ni acepto cubatas. A la gente fea le da miedo la guapa. Bueno, que es una tóxica con vibra de gata. Pero hoy tengo energía y necesito sacarla. Tengo la autoestima exacta para volver a cagarla. Sin miedo al éxito, porque estoy en mi prime. La charla de trompe y chata de overside. Me da igual. Ocupando toda la multipower. Me éxito, porque estoy en mi prime. Côté basque pour partir avec Paul Dani Martin et Piratas de Ciudad, suivi de Sergio Lama, Sonríe porque estás en la foto. Sé que lo hago todo mal, para eso no tengo cura. Sé que no existe pomada para todas mis quemaduras. Desde que llegué a este juego y me siento como Pole defendiendo mi terreno. Yo me veo tan pequeño, pero dentro tengo fuego. Y peleas con mis monstruos y con mi puta ansiedad. Más de 1000 apuestas perdí, menos cuando lo hice por mí. Recuerdo que me prometí, sí, sí, que ladrándos consigo yo aquí. Bebo 10 copas de más y llego tarde cada fin de. Aunque acabas de llegar, yo creo que ya tengo que irme. Son piratas de ciudad, los de mi lado nunca se rinden. Superando cada crisis, sales ya antes de los 15. De ciudad. La vida es un baile, un soplo de viento, un juego de azar, un lugar, un encuentro. La página en blanco, perdida en un cuento. La vida es presente, futuro y recuerdo. Tendrás que alcanzarla, sentir cada instante, perder la gravedad para volar y que no se escape, escuchar al instinto, sabrás lo que tienes que hacer, el mundo es la fruta que vas a morder. Continuerons avec trois prochains groupes, Maluma avec son titre Coco Loco, suivi de Farruko con Peca Paz et suivi de The Form Lopez, La Cabra. Fuertes lluvias continúan en todo Miami. Debido a la inundación del Miami Arena, lamentablemente para los fanáticos de Maluma, su concierto de esta noche fue cancelado. Me trae enamorado sin saber su nombre. ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre. El no tener

se lo pasaban en grande, porque por allí se comentaba que la fiesta se la hacía con su cabra, a la cual le hicieron esta canción. Cette chanson paillarde, on continuera avec Abraham Mateo, Me Encantaría, suivi de Jiménez, Te Fuiste. Vistiendo cualquier marca, lleva un flow anormal. Se ve exclusiva con lo que sea que lleve puesto. ¿Por qué no te vienes conmigo? A ver qué pasa si bailo contigo pa' que entiendas que... Recorre todo lento. every day for you to come back home. Te fuiste, porque tú te fuiste, mami, contigo era más feliz, porque te fuiste. This game, but I'm still wishing you. ¿Por qué te vas con él? Yo no quiero dejarte. Siempre tendré. Le prochain groupe à venir sera Malaka Trébol Show avec Luna Yena, suivi de Shakira El Jefe, qui parle un petit peu de nos chefs. Luna llena, tan sola y rodeada de estrellas, me quieres y después me niegas, tan parecida a mí. Luna buena, que embriagas corriendo en mis venas, como una pena que envenena, pero te hace feliz. Si la ves, pregúntale si es que recuerda las horas que no volverán, promesas que marchitarán. Júrame con lágrimas de mar y sal, alúmbrame esta oscuridad, consuélame esta soledad. cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina. Otro día de mierda, otro día en la oficina. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y en el Mercedes-Benz me tiene de recluta, el bujito de puta. Yeah. Estás soñando con irte del barrio, tienes todo para ser millonario, gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario. Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura. Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura. Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi suegro que no pisa sepultura. Tengo un café de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y en el Mercedes-Benz me tiene de recluta, el bujito de puta, Estás soñando con irte del barrio, tienes todo para ser millonario, gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario. Tienes un jefe de mierda que no te paga bien. Tú llegas caminando y en el Mercedes-Benz te tiene. Dile, Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. Como siempre. Estás soñando con irte del barrio, tienes todo para ser millonario, gustos caros, la mentalidad, solo me falta el salario. Moi, ça va, j'ai un chef qui est sympathique, une. Alors, on continue avec Raúl Alejandro avec Babi Elo et DJ Dulzura avec Ala Milo. Vamos a echarle otro polvo friendly. En el asiento atrás del Bentley. Le gusta el tanning, el training, el skimming frantic. Nada fake, su cuerpo authentic. Y yo casi toca los 30. Y si nos juntamos somos cafeína con mate. Le edita lo medio que mate. La tengo haciendo yoga y pilates. Ay, traje pa' fumar, sí. Si quiero que te rebote. Nos fuimos al gare, no pidas que pare. Cuando la cama te mata. Alcohol y molly en el DNA. Ya no frena cuando me termina. Mi Selena, cómo se menea. Condena, brinca morena. Quiere que la hecha entrona. Estoy pa' ti, pide mamá. Lo que te tira no está en nada. No está en nada. Mi hello, fue por la historia que subiste tu flow. Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender. Cierto, anoche contigo soñaba, soñaba. Usted gritaba duro mientras yo le daba, Imagina un megala en la sala. Mi en el Google Maps. Fuck LA, estamos en Carolina, aquí no hay pubs. Let's talk, more fuck, esa nalga make them clap. Volvamos a chingar, después de nap, nap por ti. Como esta pista que pisa rap, it's a rap, yeah. Alcohol y molly en el DNA, ya no frena. Cuando me termina mi Selena, cómo se menea. Condena, brinca morena, quiero que me echo en trena. Estoy pa' ti, pide mamá, lo que te tira no está en na, no está en na. Fue por la historia que subiste a tu close. Vi que estabas sola y que querías bellaquear y prender. Vamos a recordar los tiempos del motel. Continue du côté de l'Amérique du Sud avec Calo et Walter León et Margarita avec la Colegiala suivie del Cuarteto Imperial 777 días. Baila mi cumbia con Calo y Margarita. Bailama. La odio. Bailando solito, pobre de mí. Días que no nos vemos, 777 días que estoy aquí, 777 días que no nos vemos, 777 días que estoy aquí, y me parece que ha pasado un siglo tan separado, y me parece que ha pasado un siglo que estoy sin ti. 777 días que no nos vemos, 777 días que estoy aquí, y cada vez que me despierto solo me pongo triste, porque tú fuiste solo la culpable de mi sufrir. 777 días que no nos vemos, 777 días que estoy aquí. Pobre almohadita, ¿cómo está quedando? 777 días que no nos vemos, 777 días que estoy aquí, 777 días que no nos vemos, 777 días que estoy aquí. Si tú supieras las noches que paso sin tu presencia, entonces lo besando la almohada podré de mí. 777 días que no nos vemos, 777 días que estoy aquí. Si tú supieras los años que faltan de mi condena, que soy un preso y nunca de la cárcel podré salir. 777 días que no nos vemos, 777 días que estoy aquí. Pa'l carajo es ese que te quilla y que te llena de odio. Por eso es que tú te vas con otro. Cuando tú me dices que a él lo quieres, eso es porque yo ando con mujeres. No es de boca el que te sofoca. Yo sé que él como yo no te choca. Te gusta tanto que te pone loca. Bájale dos a la tóxica celosa. Becky Recon arranca. Il est l'heure de nous quitter. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous à tous. Il nous reste deux titres à écouter. Rosalia avec Tuya et Ana Mena Madrid City. Besos. Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebé, tú ten cuidado. No sé si tú estás listo. Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas se dé. Yeah. Yo de 10 soy un 100, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide. Solo esta noche soy tuya. Te gusto más que un primer día de verano. Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano. Estaba calentando mi piel, eso es tu favor. Un trozo de cielo, usa mi sabor. Solo esta noche soy tuya. Del renacimiento soy una escultura. Tú a mí me encantas, tú eres una hermosura. Si tú te brillas en tu noche de diablura. Hey, suavecito que me cache mí. Toca esta guitarra, bien acepta el traste. Intervención divina, soy tu porvenir. Buen hijo de puta, con suerte porque me encontraste. Pégate a mí para que te dé buena suerte. Abrázame y no me sueltes. Pégate a mí que te doy suerte. Soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Sin remedio ni Champions dessa temporada, apontado por Taremi, ele que anda desaparecido dos grandes momentos. Ora, Ricardo vai arrancar a equipa visitante. Até porque o sinal é para isso mesmo, 8 horas em ponto, 20 em Portugal Continental, já com a bola, Sicano, vai ser ele a dar o pontapé de saída para os ucranianos. Aí está a equipa do Shakhtar, com Steparenko a meter a bola já para a frente, vem a bola para onde centrais, bola metida para o guardião da equipa visitante, para Riznik, cá está o número 31 da formação do Shakhtar Donetsk. É assim que se deve pronunciar, mas é mais fácil dizer Shakhtar Donetsk, e nem foi preciso sequer ligar aos José Milhazes. A bola está na formação ucraniana, bola batida para a entrada da área defensiva da equipa ucraniana, rouba a bola o Alan Varela, vai meter a bola, atenção para o Eustáquio, corta o Shakhtar, vem já para o ataque, bola na meia direita, bola a ser metida para o corto do Zaidu, impel de cabeça, a bola para Galeno, aí está Galeno, mete a bola para a zona de tiro, corta a formação ucraniana, vai recuperar ainda o Zaidu, corta de qualquer maneira, a equipa do Shakhtar, vai Varela, falta assinalada pelo árbitro da partida sobre Zirkov. É, foi mesmo ele a sofrer essa falta ali por parte, creio, do Taremi, a tocar já de forma desequilibrada, impediu que o Shakhtar saísse no contra-ataque e por isso o livre já cobrado. O bola nos centrais ucranianos. Aí está a bola na formação ucraniana em Rakitsky. Vai meter a bola para o lado esquerdo. Está com o espetáculo da Rádio Pública em Portugal. Antena 1 na Liga dos Campeões. Amanhã vamos ter a Liga Europa com o Sporting Clube de Portugal. Depois vamos ter as emoções do campeonato. Isto não para. É o rodízio futebolístico. Para já o Porto a tentar chegar à vantagem. Bola metida para a direita. Evan Nilsson vai na lateral da área. Lá direito vai para a linha de fundo. Vai tentar o cruzamento. Já cruzou. Bola metida. Cabeceamento. Grande defesa. Taremi. Com o Riznik levou a melhor o guarda-redes ucraniano. Tudo isso porque começa à direita com a Evan Nilsson a trabalhar na cobertura de Bondar. Levou a melhor sobre o lateral central da equipa do ucraniano do Shakhtar. Consegue o cruzamento e depois no coração da grande área apareceu o iraniano a amarrar para uma enorme defesa de Riznik que cede o primeiro pontapé de canto para o Porto. É à direita para ser levantado para o Eustáquio. É canto para a equipa azul e branca. Está o Futebol Clube do Porto para bater este pontapé de canto. Ainda nos primeiros instantes da partida, os primeiros dois minutos, 0-0. A bola foi batida, a bola metida para o interior da área. Vai cortar a formação ucraniana. Insiste o Porto, mas há uma faltinha ali do Galeno. O árbitro viu bem. Ivan Kovács é um bom árbitro, mas não Queiroz. Pelo menos tem nome e tem histórico. E isso é muito importante. Sim, um árbitro já da elite da UEFA desde 2019. É romeno, mas tem nome húngaro, porque tem de facto. Exatamente. Ascendência húngara. E tem no VAR um italiano, Errati, que nesta semana o Paulo Casarini dizia que era o melhor italiano no VAR. Errati é um. Com esse nome, então. Mas parece que não me erra muito. Deixa-me só dizer que o Antuérpia marca. Antuérpia 1, Barcelona 0. No outro jogo do grupo, os belgas arrancaram a toda a força. Estão a dar um chocolate aos catalães que perderam, foram goleados pelo Girona, pela equipa dos Arrabaldes da Catalunha, na Liga Espanhola. Mas o Barcelona, caro ouvinte, já está apurado, é primeiro classificado. Vá lá. Também não é preciso pedir muito mais à equipa de Xavi. Atenção, bola lançada. É a equipa do Shakhtar, Zaidu. Bem de cabeça para o guarda-redes Gil Costa. É mais rápido do que o ucraniano Daniel Sicana, antecipou-se, amorteceu para as mãos de Diogo Costa, que sem problemas amarrou e já lançou. E a bola está no Fábio Cardoso, vai dominando fora da área, lado esquerdo, vai meter a bola para Zaidu Sanusi. Recebe o nigeriano, vai na simulação sobre o adversário, vai meter a bola já para um companheiro, bola metida para a corte, a equipa do Shakhtar, zona central, a bola metida para a frente, vai cortar outra vez a equipa do Porto, vem a bola lá para a frente para o Evan Nilsson, vem aos tropelões, a bola para o Galeno, Galeno, e vai aliante o brasileiro, vai para ali fora, ele quer ser internacional português, dá a bola para a esquerda. Para Evan Nilsson, para Galeno. Galeno dominou, marcado por dois. Vai perder a bola, pois claro, junto ao lateral, faz falta e livre para a equipa do Shakhtar. É, acabou por última instância tocar ali já de forma completamente desmedida. Foi no georgiano, Gosha Lashvili, ele que é internacional, está no Shakhtar há dois anos e é uma das promessas do futebol georgiano. E olha, Ricardo, eu já estive duas vezes na Geórgia a fazer o Dinamo Tbilisi com o Braga e Boa Vista e eram todos acabados em Shvili. E era muito complicado. Uma equipa do Dinamo Tbilisi tinha jogadores com nomes muito complicados. Este está na mesma ordem. É verdade. Eu vinha a trautear os nomes no elevador para cá. E um jornalista ucraniano disse-me que falava muito bem georgiano porque disse perfeitamente o nome do lateral direito da equipa do Shakhtar. Vá lá. Pontapé para a equipa do Shakhtar. É, Fernando, deixa-me só, em título de curiosidade também para os nossos ouvintes que nos escutam, essa terminação tem a ver com o sol, ou seja, Tbilisi é considerada uma das cidades com o mais belo pôr-de-sol da Europa, pelo menos, e por isso há essa alusão até nos nomes. Isto é porque nunca foram a mal, é? A bola está na formação do Futebol Clube do Porto, do guarda-redes Diogo Costa. Vai deixar para Pepe, 0-0, caro ouvinte. Liga dos Campeões, ok. O Porto está muito próximo do ok. Este resultado deixa o Porto na próxima fase, mas tem que manter. Aí vai Zaidu, a bola não saiu, está no Galeno, vai arrancar. Marcado por um adversário, vai a rodar, dá a bola para Zaidu, camisola 12, dá a bola para o meio, a bola para o Estaco, está o Estaco e vai bater contra o adversário de canto. Valeram as costas de Stepanenko, capitão de equipa ucraniano, a dar o corpo às balas. A bola resvala no médio defensivo do Shakhtar. Perde-se para canto, linha final, agora à esquerda. É o segundo para o Porto, novamente para o Estaco levantar. Taras Stepanenko está desde 2010 no Shakhtar. É internacional ucraniano, é um dos grandes jogadores. O número 6 da formação adversária. Aí está o Porto, bem Varela, pé esquerdo. Vai arrematar contra a muralha, corta o Shakhtar. A bola vem para junto da lateral, o Shakhtar sabe que a vitória também o apura, porque 9 pontos em igualdade pontual com o Futebol Clube do Porto. Só a vitória interessa aos ucranianos. O Porto tem essas outras duas possibilidades e, portanto, tudo em aberto. A bola está na formação portuguesa. A bola batida já para o meio-campo de ataque. Vem a bola para o espaço esquerdo. A bola já para ou a pontapé metido para próximo da área. Corta a formação ucraniana. Pontapé já do número 13 da formação ucraniana, o Gogolashvili, a dar a bola para fora. Lançamento, vem a bola já para o espaço onde está a dominar o Fábio Cardoso. A dois nas costas, aí está o central natural de Águeda. Vai dar a bola para trás na direção do guarda-redes Gil Costa. A Costa fora da área, tem Pepe no auxílio, mas Costa vai pela zona central com dois ucranianos na marcação. A bola vem para o mau passe, atenção da equipa do Porto. A bola a sobrar já para a formação contrária, para Zubkov. Vai meter a bola para Stepanenko, dá a bola para trás para um dos centrais. Vem a bola para Bondar. Bondar rodou e mete no guarda-redes Riznik. É Riznik no limite da área, agora a arriscar, dá a bola para Galeno, pode ser o primeiro. Galeno, atenção, pontapé contra a muralha. Foram anjinhos os jogadores do Shakhtar, mas os do Porto e Ricardo não ficaram atrás. É verdade, parece que na Riznik nem é dono e senhor da baliza do Shakhtar Donetsk. Arriscou bastante dentro da área, tentou fintar ali a driblar Evanilson e depois na pressão acaba por entregar mal e depois foi mesmo Galeno a não conseguir dar a melhor sequência ao lance. O Porto perde aqui uma grande oportunidade de se poder colocar em vantagem, numa altura em que há um jogador ucraniano no relvado. Entra a equipa médica dos Martelos Mineiros para tentar aperceber-se ou se calhar mesmo colocar aqui um gelo na partida, até porque acaba por ser ali Marino Pozidis, consigo perceber que está a dar indicações precisamente a Riznik. Deve ser uma espécie de puxão de orelhas. 8 minutos da primeira parte, caro ouvinte, vamos lá aumentar o volume à telefonia para conferir aqui no Dragão Liga dos Campeões. Porto 0, Shakhtar 0. E no Estádio da Luz, David Carvalho, como arrancou esse Benfica a entrar de Frankfurt na Champions Feminina? Com a equipa do Benfica, muito bem no jogo, primeiros minutos completamente da equipa portuguesa, estamos com 7 minutos e meio e quase que guarda-redes da formação alemã, Stina Johannes, deixava a bola entrar inadvertidamente, acabou por fazer um alívio meio desastrado e a bola acaba por, com sorte, ficar fora da baliza, mas seria um lance daqueles para os apanhados. Sinal mais da equipa do Benfica, claramente. Gol! Mas claro, quem desaproveita, há sempre alguém à espreita. E à espreita estava, de facto, o extremo esquerdo do Futebol Clube do Porto, Galeno, que ao segundo posto, após uma bela construção pelo flanco direito do ataque do Futebol Clube do Porto, tem o que ainda fica ali em dúvidas e também é isso que pedem de pronto os defesas do Shakhtar sobre a posição do mexicano Jorge Sanchez, exatamente, mas de facto não é esse o entendimento de Inçalav Kovács, que manda seguir, valida o golo e depois Galeno limita-se a atirar para o fundo das redes de Riznik. Galeno novamente em altas, ele que já tinha avisado no primeiro encontro diante dos ucranianos. A vem a marcar aqui o primeiro da partida, a deixar o Porto tão próximo dos oitavos de final. Olá, oitavos de final, é o que o Porto está a querer dizer, caro ouvinte, no Dragão, ainda com os primeiros 10 minutos da partida. Vamos lá a carimbar mais uma vez esta emissão, quando estávamos na Luz, e já lá vamos voltar, evidentemente, porque estamos também nas Champions, mas no feminino, ora, na Champions masculina, Porto 1 marcou Galeno, Shakhtar 0. Galeno que não marcava precisamente desde dia 19 de setembro, nesse triunfo do Porto com o Shakhtar Donetsk. Vamos à leitura do Manuel Queiroz antes de voltarmos ao Estádio da Luz. O passo foi de Evanilson, não foi. Ele não, vai ao chão e faz um grande passo. Um grande passo, não desiste da bola, e depois Galeno só tem que depositar na rede completamente aberta. Um bom começo do Porto, que não se economizou, e desde o início tem feito com que o jogo tenha apenas um meio campo, que é o meio campo decidido pelo Shakhtar. 10 minutos em que o Shakhtar não viu sequer a baliza de Diogo Costa, e o Porto já tinha tido uma boa oportunidade por Taremi, boa defesa de Riznik, e depois outra quando Galeno conseguiu ganhar a bola à saída da área do Shakhtar. Porto a começar bem, bom início, e um golo é sempre um tónico muito forte. Muito bem, vamos ter livre, não é, Fernando, aí para o Shakhtar? É, vamos ter. Então vamos ter esse livre, e depois já vamos então ao Estádio da Luz, porque esse lance muito pode bem. Ser perigoso. É, vamos complementar essa informação do David Carvalho, está a acompanhar o Benfica Eintracht Frankfurt, é uma das grandes equipas, a equipa alemã do futebol feminino, já ganhou 4 vezes a competição, o Benfica está a querer subir, e está, claramente, de nível na competição. Atenção, bola na área, para fora! À vista, Ricardo, o empate da equipa ucraniana. Bola batida de forma tensa à direita, Sudakov, camisola 10, levantou com a perna destra, e depois apareceu Ratkitsky no interior da grande área a cabecear. A bola passa muito próxima da baliza de Diogo Costa. 13 minutos, 1 para o Porto, 0 para o Shakhtar. Vale o golo de Galeno. David, para complementares a tua informação, aí no Estádio da Luz, 0-0 entre Benfica e Eintracht de Frankfurt. E assim continua, 0-0, 12 minutos e meio, com o sinal mais para a equipa do Benfica, se bem que há pouco foi Enshaw quem rematou com perigo à baliza de Lena Pauls, guarda-redes do Benfica. O único sinal desta equipa do Eintracht de Frankfurt, de que poderia ser uma equipa ameaçadora perante as águias bem mais atrevidas, bem mais controladoras do encontro, e também há pouco um remate para Andreia Faria, fora da grande área, a obrigar a guarda-redes Stina Ioannes mais um momento de trabalho apertado. Mantém-se o 0-0 aqui neste jogo histórico na Liga dos Campeões Feminina, a primeira vez que o Estádio da Luz recebe um encontro desta competição. 0-0 entre Benfica e Eintracht de Frankfurt. 13 minutos de jogo, cerca de 10 mil talvez nas bancadas do Estádio da Luz, que tem apenas os pisos inferiores abertos. Antena 1, Desporto. Marca também o Atlético Madrid, gol de Antoine Griezmann, Atlético 1, Lazio 0. No Atlético, o golo foi marcado por Griezmann, e a assistência foi de Samuel Lino, antigo jogador do Gil Vicente. Voltamos ao Dragão. No Dragão estamos a caminhar para o primeiro quarto de hora. O Porto, para já vencer por 1-0, está com o caminho todo aberto para os oitavos de final. A bola vem para Zaidu, Zaidu vai dominar, marcou o golo, o Anderson Galeno corta a formação do Shakhtar, tenta reagir, e reagiu bem, Ricardo, com aquele cabeceamento perigoso sobre a baliza do Porto. É verdade, foi o central, Ratkitsky, desimpedido de marcação, sozinho no coração da grande área, cabeceou e a bola passou muito próxima da trave da baliza de Diogo Costa. É um sinal reativo desta equipa do Shakhtar, que agora tenta construir com maior paciência, mas a pressão é imediata por parte dos homens do Futebol Porto. Gogol Laishvili, está o georgiano ali em alhadas, vai perder a bola para Galeno, perde a bola para o marcador do gol, dá a bola para a zona central, a bola para Varela, a devolução para Galeno, lado canhoto, dá a bola para a área, a bola vai na direção do Taremi, Taremi vem para fora da área, mete a bola, outra vez para Galeno, vai cruzar, cruzou largo, corta, formação ucraniana, e a bola vai pingar, boa. É a bola enroada claramente, o homem de Águeda, e não é fácil, Ricardo, tombar o 2 do Porto, Fábio Cardoso. É verdade, de facto, com uma envergadura de invejar, Fábio Cardoso foi ali embrulhar-se com o Sicano, que tentava chegar à bola a recuar de costas, acabou por abalroar, como disseste bem, o defesa central do Futebol Clube do Porto, não teve dúvidas, o húngaro romeno de 39 anos, assinalou de pronto para a falta, a bola livre já cobrado, joga o Porto em meio campo contrário. Zaidu, para trás, para o Eustáquio, roda a bola já para a direita, vai na direção, Flor da Relva para Pepe, levanta a bola para a entrada da área contrária, vai lá Pepe, corta a formação craniana, ainda Pepe a embrulhar-se, a bola para fora, é arremesso favorável à equipa de leste, esta equipa do Shakhtar, que pasme-se, não está sequer nos três primeiros lugares do campeonato. O Dinamo tem dois jogos a menos. Tem dois jogos a menos, é verdade, mas o Dinamo Kiev também não está lá na frente, são equipas mais estranhas num campeonato Manuel Queiroz, que também era de prever, atendendo às condições sociais, políticas, militares, que não fosse normal, não é? Exatamente, e portanto pode passar para primeiro, se ganhar os dois jogos, a equipa o campeonato joga-se mais ou menos em duas, três cidades, Lviv, Kharkiv, e Kiev, não é? E Kiev, o resto tem que ser com autorização militar. A bola está na formação do Shakhtar e por isso uma grande chapelada ao povo ucraniano e esta equipa que vai resistindo, como todas as outras da Ucrânia que estão nas competições internacionais. Não é fácil, claro, é só imaginar estarmos na pele deles, na pele dos ucranianos e perceber o quão difícil seria estar aqui com tranquilidade a ver um jogo internacional. Esta bola para a formação ucraniana. Vai Gongolashvili para fazer o arremesso, lateral direito, olha em frente, 1-0 para o Porto, bola lançada, Zaidu, bem na marcação, bola sobre, já para o Alan Varela, Capicua 22, aí está o menino de Buenos Aires, vai dominando a bola na grande roda, bate para a direita, a bola para Pepe, domina Pepe, perante o adversário, vai dando uma voltinha, dá a bola para o guarda-redes, para Odil Costa, Costa vai para a marca do pontapé de penalti, vai dominando, camisola amarela, bate a bola para Pepe, recolhe à direita, há festa nas bancadas, 1-0 para o Porto, bola batida, para o toque de Karateka, do Taremi, inventou, perdeu, a bola vem para a equipa da Ucrânia, atenção com algum perigo, aproximação à área do Zubkov, mas a bola fica ainda na formação ucraniana. Bondarenko dá a bola para trás, a bola já para o Bondar, Bondar para o Bondarenko, aí está Bondarenko, para trás para o Bondar, Bondar tem no apoio já o Rakitski, a bola vai para o Caraquinha, vai receber o 44 da equipa do Shakhtar, dá a bola para o meio campo de ataque, vai de mansinho, bola para junto lateral, cai um homem à falta e livre. Não teve dúvidas, assinalou de pronto, falta é sobre, parece-me, o camisola 10, ou seja, Sudakov a ser travado numa investida reativa por parte da equipa do Shakhtar e, meus caros, vocês fizeram essa alusão ao estado crítico, claro, do país e destaque para essas centenas de adeptos ucranianos, muitos deles certamente a residir agora aqui em Portugal e também eles com muitas bandeiras ao sabor do vento aqui no estádio do Dragão. É, se pertencem a uma associação, que é uma associação de ucranianos ou de imigrantes de leste aqui na zona norte do país, pelo menos eu sei, porque já entrevistei a presidente dessa associação, são muitos e que já cá estão alguns deles há muitos, muitos anos, agora mais, mas estão ali presentes apoiando este Shakhtar e por isso um grande aplauso também para esses adeptos do conjunto ucraniano. A bola segue no Porto, vai vencendo por 1-0, o golo foi de Galeno, o Porto está quase, quase nos oitavos, mas faltou quase, a bola está agora no Eustáquio, vai dominando, rodou, bate a bola para o Pepe, vai dominando, o Porto que joga em Alvalade na próxima segunda-feira tem que jogar também, psicologicamente, fisicamente, taticamente com esse grande desafio de campeonato. A bola está no Pepe, vem arrastando a bola para o meio campo defensivo, vem a bola para o guarda-redes, Diogo dominou a bola, Porto com muita calma vai chamando a equipa adversária, cá está Diogo sobre a linha limite da área, bateu mas mal, a bola vem para o adversário, aí vai o Shakhtar, atenção, com algum perigo, a bola para o espaço do Bondar, vai na zona do meio, bate a bola já para o lado canhoto, o Shakhtar vai agora desdobrando-se nos toques próximos já da área adversária, da área do Porto, 20 minutos já lá vão, 1-0 para o Porto, bola metida para a direita, a bola para o Gogolashvili, vai agora puxando mais para a zona interior do relvado, bate a bola para trás, vem a bola para o espaço do Bondar, Bondar tem o Rakitski, aí está Bondar, vai chamando os companheiros devagarinho, dá a bola para Rakitski, pode abrir o livro, dá a bola para o lado esquerdo, atenção, a bola já para para o espaço, onde vai um jogador do Shakhtar dominando junto da divisão do relvado. Bola para Bondar. Bondar pode meter a bola na direção do Zubkov. Zubkov dá a bola para Bondarenko para trás. É o Shakhtar agora com muita posse de bola, mas isso também não quer dizer nada. Até podem estar assim até ao fim, porque não vão criando perigo. Jogam a meio. A bola no lado esquerdo. Atenção à equipa de leste. Bola batida para a zona central. Pode haver tentativa de remate. A bola metida lá para o meio. Não consegue o Kriskiv. E a bola sobra já para a equipa do Shakhtar, mas há falta, Ricardo, assinalada pelo árbitro da partida. É, de pronto, foi PP a ser derrubado ainda em meio campo defensivo pelo camisola 21, a Bondarenko. Tentou travar uma investida rápida do Futebol Clube do Porto, que bateu palmas de pronto o Sérgio Conceição, o mesmo não fez há instantes, abriu os braços e ficou estupefacto com aquilo que o Diogo Costa fez. Sérgio Conceição pediu um chute na frente, tentou sair a jogar o guardião internacional português, acabou por oferecer a bola ao adversário. A bola está no Zaidu, bate com a bola contra um adversário, bola para fora, vai ser lançamento para a equipa. Não? Era canto, acho eu. Eu acho que a bola não saiu. A bola parece-me que toca em última instância em Zubkov. Sim, também pareceu, mas o árbitro deu o lançamento e agora Zaidu, completamente distraído, dá a bola ao adversário. Bom, foi a geneira dos dois lados, do árbitro e também de Zaidu. Segue o jogo, a bola está na equipa do Shakhtar Donetsk. Caro ouvinte, vamos lá carimbar mais uma vez esta emissão mundial da Antena 1. Estamos a meio desta primeira parte, quase 22, do primeiro tempo no Dragão. A Liga dos Campeões é o acesso aos oitavos de final. Porto 1, marcou Galeno, Shakhtar 0. Desporto, Antena 1. Estamos para passar novamente no Estádio da Luz. David, aí não há golos entre a Benfica e a Eintracht de Frankfurt. Para já não há golos, estamos com 21 minutos desta primeira parte. A equipa do Benfica num domínio inicial, agora com alguma dificuldade para a guarda-redes da equipa do Eintracht de Frankfurt. E o Anas, mais uma vez, suster um atraso da lateral direita da formação do Eintracht de Frankfurt. Pia Sophie Wolter atrasou para Ioannis com muita dificuldade a dominar com o peito e depois a conseguir distribuir, mas alguma intranquilidade desta guarda-redes da formação do Eintracht de Frankfurt, que já valeu alguns sustos para a equipa alemã. Seja como for, a equipa do Eintracht equilibrou as operações nestes últimos minutos, depois de um ímpeto inicial muito bom da equipa de Filipe Patão, mas no entanto mantém-se o 0-0 aqui no Estádio da Luz. Festa não falta para os adeptos do Benfica, que apesar do frio estão entusiasmados. Nesta altura, Benfica 0, Eintracht de Frankfurt 0, nesta terceira jornada do Grupo A da Liga dos Campeões Feminina, em jogo histórico aqui no Estádio da Luz. Voltamos ao Dragão, relembrando que hoje o Porto já venceu o Shakhtar na Youth League 2-0, golos de Candé e também de Mora, que valeu a qualificação direta para os oitavos da competição para a equipa azul e branca. É para lá que quer seguir também a equipa principal para os oitavos final. Agora um mau passo do Pepe. Manda as mãos à cara num sinal de vergonha, mas Ricardo, a intenção era boa, só que saiu mal. É verdade, tinha a intenção e por isso aplaudo o mexicano Jorge Sanchez. O passo em profundidade à direita de Pepe, a bola a levar força a mais, perdeu-se pela linha final, ainda bem se esforçou, esticou, mas impossível de chegar, por isso pontapé de baliza para a equipa ucraniana. É para Radziski sair a jogar. É para o capitão da formação do Shakhtar, está ali com as mãos nas ancas, à espera de alguma indicação do árbitro da partida. O árbitro foi tirar alguém, que eu não sei quem é, ali do meio do campo, do meio da anterior, está ali a sair agora, a dar a volta ao campo. Ah, exatamente, é um elemento de uma equipa técnica do Shakhtar. Creio que sim, que é do Shakhtar. Estava ali intrometido, a bola foi lançada, atenção, corta, primeiro a formação portista, vai a bola para a equipa do Shakhtar, bola metida para o lado canhoto, vai recuperar o Evan Nilsson, vai dominando, vai meter a bola para trás para Pepe. Pepe vai agora na meia direita, ainda neste excelente tapete verde do Estádio do Dragão, num dia ensolarado hoje na Invicta, depois de dias horríveis de chuva, muita chuva, um pouco por todo o país, mas hoje, vá lá, deu para desenjoar. A bola está na formação do Porto e o Porto vai ganhando por 1-0, está próximo dos oitavos, mas o público quer mais velocidade. A bola para Pepe, Pepe vai dominando, asa direita, vai meter a bola lá para a frente, vai passar já pelo Sicane, vai meter a bola para o ataque, cai o Evan Nilsson, corta a formação pelo Bondarenko, Bondarenko dá a bola para o Stepanenko, mete a bola para a meia esquerda, está a equipa do Shakhtar Donetsk, vai tentar agora avançar para o meio campo contrário, a bola metida lá para a frente para o Stepanenko, tenta desenvencilhar-se, consegue empurrar a bola para o lado canhoto, a bola metida mais para trás para Stepanenko, dá a bola bola para o Evanilson, roubo de bola, a bola vem no entanto para o Rakitic, dá na direção do guarda-redes Riznik. Riznik fora da área, bate com a bola para o Bondar. Bondar vai meter a bola para o Bondarenko, Bondarenko para trás, a bola vai outra vez para Riznik. Lá está vestido de um roxo, não é, Ricardo? Equipamento com uma cor estranha esta. É verdade, todo ele, ou seja, do pescoço aos pés, porque a camisola é roxa, o calção da mesma cor e a meia aí vem. É, se tivesse ali umas pintinhas amarelas ainda era mais exótico, não é? Tem um símbolo, é aquele laranja. Bola para o Shakhtar, está a perder aqui no Dragão e está a dizer adeus à Liga dos Campeões com este resultado, mas segue para a Liga Europa com este resultado. Recordo que o Antwerp